Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 403, com mais uma conversa, mais uma convidada, aqui apresentada pelo António Ferreira. 70 anos da libertação do campo de Auschwitz e depois também Dachau e outra série de lugares das trevas, do horror, do inominável. Daquilo que o homem, nem na capacidade maior de discernir e racionalizar a maldade sobre o outro, exercida de uma forma discricionária e absoluta, quase pode dizer-se, era incapaz de imaginar. Mas foi o que aconteceu na história e na memória dos povos, na nossa memória ocidental, daquilo que é a cultura judaico-cristã. Muitas vezes aconteceram e aconteceu essa brutalidade sobre seres indefesos, neste caso os pogrom, tristemente célebres na Europa Central, mas é, e a propósito mais uma vez dos 70 anos da chegada dos aliados a Auschwitz, que a conversa é o pretexto com a convidada desta noite, autora, ensaísta, umas tentativas no romance. À volta exatamente esta questão do que foi, do que o homem é capaz, daquilo que deveria ou deverá ser o incapaz de fazer. Esther Muzenick, começámos a conversa mais longe, distanciada no tempo, de uma figura também do património da cultura europeia e não só, mas também de Portugal, Grazia Nazzi, até chegar de facto ao seu último trabalho, um ensaio onde recupera de facto aquilo que nunca, por nunca, deverá ser esquecido. Por outra, isto nunca poderá mais acontecer. Boa noite e melhores leituras. Esther Muzenick é filha de pais polacos e viveu em Israel e em Paris. Estudou língua e cultura hebraicas e sociologia. É membro da direção da Comunidade Israelita de Lisboa e é vice-presidente desta organização desde 2000. É fundadora da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos e membro dos seus corpos dirigentes. É ainda redatora da Revista de Estudos Judaicos. É coordenadora da Comissão Instaladora do Museu Judaico e membro da coordenação do Itinerário Europeu do Património Judaico, sendo a cofundadora da Associação Universos, uma associação para o diálogo interreligioso e do Fórum Abraâmico de Portugal. Na sua obra publicada destacamos Auschwitz, Um Dia de Cada Vez, Portugueses no Holocausto e Grazia Nazzi, todas as obras com edição da Esfera dos Livros. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa Esther Muzenick, tudo isto a propósito de Auschwitz, Um Dia de Cada Vez, uma edição da Esfera dos Livros, já deste ano de 2015, para assinalar, não é comemorar, mas assinalar e para a memória não se esbater nas brumas do tempo ou na espuma dos dias. Vivemos um tempo em que a velocidade tenta, é tamanha e tanta que acaba por apagar ou pelo menos fazer esquecer aquilo que é o espaço da memória, aquilo que é a vida dos povos, dos homens e das mulheres e, neste caso concreto, aquilo que é o sinónimo do mal absoluto. São 70 anos da libertação do campo de Auschwitz, que já nos finais da Segunda Guerra Mundial, e é sobre este tema e outros temas afins que iremos conversar com a convidada desta noite, que tem já também no panorama editorial, para além de uma colaboração, ou pelo menos teve uma colaboração na imprensa de referência cá em Portugal, mas teve e tem portugueses no Holocausto, também da mesma esfera dos livros, e uma obra ficcionada à volta da figura de Grazia Nazzi, a judia portuguesa do século XVI que desafiou o seu próprio destino. Iremos perceber o que é, quem foi a figura desta mulher, que esteve ligada a um tempo e a momentos dramáticos da história de Portugal, teve a ver com a Inquisição com a implementação da Inquisição e a perseguição a judeus, a cristãos novos, toda uma gente que, pelo simples facto de ser cosmopolita, ter uma outra cosmovisão, foi alvo da perseguição, uma perseguição tenaz e quase destruidora de um tempo, de uma espécie de liberdade que os homens e as mulheres têm direito à sua vida. Boa noite, Esther. Obrigado por ter aceito o convite da equipa António. De Livros com Rumo. Estes trabalhos, o porquê da necessidade da memória de, como diz, como é fácil de perceber e aceitável, para nunca esquecer, de facto, atrocidades, violências indiscriminadas, aquilo que é a absolutização do mal e o simples facto de pessoas terem um entendimento da vida cultural, religiosa, sensível, estética, moral, próprias, que são próprias, serem alvo, ao fim e ao resto, quase o bode expiatório de algo irracional implementado de uma forma discricionária. Bom, a memória é muito importante, não só para lembrar, para não esquecer, não é? Como disse bem, mas na verdade é importante para equacionarmos o presente e o futuro. Eu penso que, tal como um ser humano sem memória não tem referências para o seu presente e para o seu futuro, a mesma coisa se passa com os povos, não é? É absolutamente fundamental nós conseguirmos perceber através das lições que tiramos do passado, ou que não tiramos, mas enfim, infelizmente muitas vezes não as tiramos, mas enfim, a única hipótese de tirarmos é conhecer esse passado. E portanto, quando escrevo sobre o passado, neste caso estamos a falar da Grácia Nazi, é pensarmos também naquilo que é a mensagem fundamental que a sua vida nos dá. E que a minha opinião, e eu terminei o livro assim, é a assimilação forçada não resulta. É o fracasso da assimilação forçada. Ou seja, aquilo que no século XVI se pretendeu fazer, não, portanto, convertendo à força as pessoas, forçando as pessoas, quer dizer, os judeus neste caso, não é? Forçando-os a abdicar daquilo que era a sua fé, e forçando-os a pelo menos a aparentar uma outra com a qual não se identificavam, ou seja, o cristianismo, não resultou. Na realidade, a vida da Grácia Nazi mostra que essa violência religiosa e psicológica na realidade não funciona. E é importante porque o exemplo dela faz-nos pensar noutras situações muito mais próximas. E nós vemos que, de facto, por exemplo, quando vemos o Império Soviético também forçando as pessoas a abdicarem da sua identidade religiosa e outra, e não só religiosa, não é, étnica, etc., na realidade também acabou por não funcionar. Ou seja, portanto, uma vida. E não é o que eu fiz não foi um trabalho ficcionado, é de facto uma biografia mesmo dela. Enfim, é claro que há muitas coisas que não se sabe da vida dela, mas aquilo que, e de facto aquilo que não se sabe dá asas à imaginação, isso é verdade, mas na realidade tentei cingir-me mesmo aos dados históricos que se conhece da vida dela. E portanto a vida dela é de facto uma lição nesse sentido. É uma mulher que nasce em Lisboa, não é? Em 1510, já de uma família que já tinha fugido do decreto de expulsão espanhol, castelhano, exatamente, e portanto vem para Portugal, a família vem para Portugal, na altura ainda consegue, com Dom João II, ainda consegue ser acolhida aqui, enfim, viver como tal, mas é apanhada poucos anos depois, em 1497, desculpe, é apanhada pelas conversões forçadas e Grácia nasce numa família ainda muito próxima do judaísmo, não é? Porque tinham passado muito poucos anos, e portanto ela interioriza essa dupla identidade, a identidade em casa, onde de facto se continua a praticar, mais ou menos secretamente, O sábado. Pois, não os só, não só o preceitos, sim, Shabat, claro, mas claro, claro. todos os Os rituais preceitos judaicos. e os rituais, E exatamente. ao mesmo tempo é uma menina que aprende que lá fora tem que ir à igreja, que tem outro nome. Ela não nasce como Gracia Nassi, não é? Ela Pois, nasce como Beatriz de Luna, é batizada exatamente. como Beatriz de Luna. E toda a vida dela, ela vai, eu penso que essa. E lá está, isso também é uma interpretação, porque não se conhece muito pouco da infância dela, não é? Mas digamos, é uma interpretação lógica. Numa casa que pratica ainda o judaísmo e que tem duas identidades separadas, ela vai interiorizar isso e vai ser fiel durante toda a sua vida à herança judaica, que Cultura. só assume claramente quase 40 anos depois em Istambul. uma das leituras que também podem ser feitas à volta da figura dessa personagem incontornável. Iremos, claro, escalpelizar um pouco. De qualquer das formas, há umas ligações depois que são feitas do porquê de, pronto, ela é a viúva de Francisco Mendes, como se sabe, que depois acaba por ir para Antuérpia. Há todo depois um percurso sinuoso que é obrigada a fazer até chegar a Istambul e depois, já no final da sua vida, estar ligada às escolas de Safed, no norte de Israel, que não era Israel à época, mas de qualquer das formas, há aqui umas ligações que depois serão feitas, por exemplo, com os criptojudeus ou os judeus maiorquinos, que têm uma ligação também com Livorno, feitas pela figura, pela sua irmã, e também com João Micas, se eu agora a memória também não me atraiçoa. De qualquer das formas, é uma mulher obstinada, que depois pode ser lido ou interpretado da minha maneira, que é um pouco isto, a impossibilidade de perder a memória. Ou seja, os desvalidos, aqueles que têm mais dificuldades, mesmo os próprios judeus, a comunidade judaica, que têm maiores dificuldades de se situar, ela funciona quase como um catalisador, que vai agregar todo um conjunto de situações que até depois acaba por ser envolvida numa mistificação, ou pelo menos num embuste de um falso Messias ou um suposto Messias, que perante tempos dramáticos também são fáceis de arregimentar a crença, ou pelo menos a angústia destas pessoas. Como é este caldo todo em que Grácia Nazi se movimenta e se envolve? Não, quer dizer, Grácia vive no século XVI, não é? Claro, claro, O claro. falso Messias, Messias, Sabbatai É Zvi, ilha de é Sfi. do século XVII, Sim, é mais mas há tardio. ali uns assomos de uns aparecimentos, de umas figuras que Mas acabam por. sim, de facto a questão é até mais vasta, Claro. exatamente como está a dizer. Ou seja, os cristãos novos, que é assim que são chamados os que também são Conversos. chamados batizados em pé, ou seja, no Sim. batismo forçado, não é? Porque é em pé, não é? Já são adultos, etc. Não é? Essas pessoas acalentavam, na sua tragédia, acalentavam um forte sentimento messiânico, Messiânico, ou claro. seja, Salvífico ao fim e ao a resto. espera por um salvador. E, portanto, estavam mais permeáveis. O que não é tanto o caso de Grácia, Claro, claro, claro. estavam mais permeáveis à vinda, à proclamação de falsos messias que apareciam e se autoproclamavam como os salvadores, etc. Grácia não é tanto, por uma razão muito simples. Grácia sai daqui, ela, portanto, fica viúva muito cedo, do seu marido, que já tinha, um grande império com base no comércio das especiarias, o Império Europeu, com o irmão Diogo, que estava em Antuérpia. Quando Francisco morre, Grácia fica gestora da parte da herança do marido. E em 1537, um ano depois da instauração da Inquisição, ela percebe que está em perigo, porque a Inquisição, como sabe, persegue as heresias ao cristianismo, não persegue os judeus que já não existiam, não é? Que, como tal, Claro, oficialmente, oficialmente não, persegue claro. os cristãos novos, que eram judeus, no fundo, mas que já não eram, oficialmente judeus, não é? E, portanto, ela percebe que está em perigo e vai para Antuérpia. Vai para Antuérpia, Diogo morre e ela fica a única. Diogo morre pouco depois, não é? E ela fica a única detentora daquele imenso império que é principal, ou um dos principais impérios baseados no comércio de especiarias. E ela fica, portanto, detentora disso e, ao mesmo tempo, isso dá-lhe, como é que hei de explicar? Esse império dá-lhe, ao mesmo tempo, uma relativa segurança, É uma porque boa ela sabe almofada, que é um respaldo que lhe dá autonomia suficiente ela para. sabe que pode comprar e subornar as pessoas, ou seja, os que a querem perseguir, não é? Mas ao mesmo tempo é também uma espada de Damocles constantemente sobre a sua cabeça. Porquê? Porque, como é que é dizer, a avidez perante os seus bens e a sua riqueza e o seu império é de tal forma, porque, como os ouvintes devem saber, a Inquisição Claro. tinha o seguinte esquema. A Quando uma estratégia. pessoa era acusada e condenada, muitas vezes com provas absolutas, sem nenhumas provas, enfim, bastava uma denúncia, automaticamente os seus Revertia, bens eram revertia. confiscados. Pois, claro, Os claro. seus bens eram confiscados. Ou seja, portanto, é por isso que eu digo, ao mesmo tempo que ela, com a fortuna dela, era, digamos, como disse, um escudo para determinadas situações, ela era tratada com toda a deferência e tal, mas ao mesmo tempo era, de facto, um perigo, uma ameaça em relação à sua própria vida e família. E família, não é? E, portanto, ela atravessa isso. Agora, em relação ainda em Antuérpia, e antes da morte do cunhado Diogo, ela vai estabelecer uma verdadeira rede de apoio aos seus correligionários cristãos novos, marranos, ou seja, aquilo que nós chamamos hoje marranos sem problema nenhum, porque a documentação até fala nisso, era um termo pejorativo que se dava aos judeus cristianizados, ou seja, que tinham sido convertidos e que mantinham secretamente Os rituais. os seus rituais judaicos e E a sua observância. crença e, sobretudo, a sua fé judaica, não é? E, portanto, ela identifica-se com esse grupo humano, que podemos falar de um grupo humano, porque é um grupo humano que, ao longo das décadas e dos séculos, é um grupo humano diferente do judaísmo tradicional. Porquê? Porque, sem rabinos, sem livros, sem nada, e obrigados a aparentar a prática cristã, vai-se autonomizar, de certa maneira, do mundo judaico, porque eram pessoas que tinham, ao mesmo tempo, contactos e influências diversas, cristãs e judaicas também, através da Bíblia e tal. E, portanto, têm uma visão, acabam por ter uma visão diferente, muito conflituosa, muito dolorosa para eles, Interiormente era um conflito, interiormente, claro, muito claro. dolorosa, mas ao mesmo tempo que deu origem a grandes, grandes, grandes personalidades. Exatamente porque eram pessoas com os pés em dois mundos, se me posso exprimir assim. Eram pessoas que, como cristãos, podiam, por exemplo, frequentar as universidades, quando os judeus não podiam. É? Eram pessoas, portanto, que tinham as duas visões do mundo, e isso deu sentimentos, como eu disse, muito dolorosos e grandes dificuldades de integração, mesmo quando essas pessoas depois saíam de Portugal e se integravam nas comunidades judaicas, mas não se conseguiam já integrar muito bem. Era uma situação extremamente, digamos, dolorosa para eles, porque queriam se integrar e muitas vezes não conseguiam. Também porque a sua forma de ver o judaísmo já era diferente e, portanto, às vezes também não era fácil de aceitar para os judeus Pois, tradicionais, não mais é? batida, provavelmente, era um Mais misturada, exatamente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós judeus não temos santos, não é? Como se sabe. Para eles, por exemplo, Esther, a rainha Esther, bíblica, não é? Da Bíblia, era uma santa. E chamavam o Santo Moisés, a Santa Esther. Quer dizer, isto estou a falar já ao longo dos séculos, não é? Não estou a falar dos primeiros. Claro, claro. Grácia, por exemplo, sabia perfeitamente distinguir as duas coisas, porque era muito recente ainda no seu cristianismo. Ou seja, tinha recebido a influência judaica ainda muito forte. Mas, portanto, os cristãos novos, o judaísmo dos cristãos novos, a prática judaica clandestina dos cristãos novos, foi evoluindo para uma prática cripto-judaica. Cripto-judaica quer dizer exatamente essa mistura entre ritual cristão e judaico. Uma espécie de um secretismo que depois Uma espécie de um sincretismo, exatamente. obriga a um exercício intelectual muito compartimentado, mas ao mesmo tempo também muito lúcido sobre aquilo que é o, vamos lá, o diurno e o privado e o público. É um pouco este jogo que estas pessoas obrigatoriamente irão fazer. Sim, tem que fazer. Agora, no caso de Grácia, é muito interessante porque Grácia, toda a vida, enquanto esteve sob influência do cristianismo, ou seja, na Europa cristã, ou seja, Antuérpia, Veneza, Veneza. Ferrara, etc., em todas as, porque onde funcionava a Inquisição, embora não fosse como a Inquisição ibérica, Ibérica, com claro, bastante claro. força, Mas era mas tinha. persecutória. Era persecutória, Era eu vinha. persecutória, dependendo de certas fases, não é? Mas era persecutória. E, portanto, ela aí manteve sempre com a sua identidade cristã. E é só quando vai para Istambul que É assume. isso. Mas ela, quando vai para Istambul, ela faz um trato com o sultão, que obviamente estava todo contente de ver chegar a Claro. rainha das Das especiarias, não é? especiarias, claro. E portanto, pronto. Mas ela faz um trato com ele. Ela diz: eu não peço nada, eu só quero uma coisa. Eu quero entrar com exatamente com as vestes venezianas da Europa cristã, portanto, da Veneza cristã. Eu não entro com as vestes, nem me vou submeter aos. Porque, apesar da liberdade com que os judeus tinham no Império Otomano, nomeadamente neste caso em Istambul, eles eram obrigados, apesar de tudo, Claro. era uma situação enfim, eram, digamos, o que se podia chamar hoje cidadãos de segunda classe, não é? E tinham que usar sinais distintivos, um chapéu determinado, uns sinais distintivos no vestuário Claro. que indicava, digamos, uma certa A menoridade, não é? pertença, não é? Pronto. E, portanto, ela exige. O contrário, ela exige entrar exatamente e diz mesmo com coifas e peitilhos, à moda À veneziana. moda, E exatamente. ela entra em Istambul com uma magnificência propositada, grandes coches e cavalos e servidores e criados e tudo mais, exatamente para dar a entrada, para logo à partida dizer: eu entro de forma livre e igual a qualquer. Enfim, digamos ao superior e não ao considerado superior. E é muito interessante porque essa entrada é descrita por um viajante, e portanto isto é rigorosamente verdade, Verdade, claro. não é ficção, É um por um observador viajante da mesmo. época, como? Um Sim. cronista, vamos, Um cronista imaginemos. exatamente da época, que refere exatamente como ela entrou. E ela vai, portanto, ela evidentemente compra. O seu estatuto com dinheiro, em relação ao sultão, tem logo que à entrada pagar uma data de dinheiro, que eu agora não me lembro quanto é, mas não importa. E portanto ela compra esse estatuto que ela vai ter sempre para a sua família e para ela com o dinheiro. Mas aí, em Istambul, de facto, como os judeus têm a liberdade de culto, ela tem uma ligação ao verdadeiro, ao judaísmo normalizado, digamos assim, que já tinha, de certa maneira, também em Ferrara e em Veneza, porque aí também os judeus mais ou menos tinham alguma liberdade. E, portanto, ela está mais ligada ao judaísmo normalizado, ela apoia os rabinos, ela tem muitos contactos com os rabinos, ela funda sinagogas, ela sobretudo tem uma atividade muito importante de edição em português e espanhol, de Bíblias para dar a possibilidade, ou precisamente aos cristãos novos que não tinham acesso ao hebraico, para dar a possibilidade Do de contacto com os textos, exatamente contacto com os textos originais. E ela tem, nessa altura, em Istambul, uma atividade muito importante nesse aspecto. Y a los marineros. ricas de amor. Pescaria mis dolores con palabricas de amor. Dame tu mano, paloma, para subir a tu nido, malicia que durmes sola. Mas ela mesmo em Istambul tem aquela, vamos lá, não é uma fixação, nem pouco mais nem menos, mas é de facto aquela vontade, um fogo interior que a anima exatamente a chegar ao sítio, neste caso a Safed, que depois fica de alguma forma ligado à figura de Grácia. Ela nunca perde este referencial maior que é exatamente chegar à Palestina. Sim, ela consegue com o sobrinho, que é o grande apoio da vida dela. O João Micas. Sim, o João Micas. Ou José Fnassi. Pronto, lá está, é sempre os dois nomes, não é? Claro. E, portanto, ela consegue que o sultão lhes entregue, como é que é dizer, enfim, hoje diríamos a gestão, digamos assim, de Tiberíades. Tiberíades é uma das cidades sagradas do judaísmo, claro. Como se sabe. Jerusalém, Safed, Tiberíades e Hebron. São as quatro cidades sagradas do judaísmo. E, portanto, ela consegue isso, e, portanto, eles os dois vão desenvolver. O objetivo deles é desenvolver também economicamente a região, porque os judeus que viviam nessas, em Tiberíades, Safed, que é mesmo ao lado, não é? Que é muito perto. Sim, é mesmo ao lado. E eram muito, muito pobres. Pobres. E, portanto, eles resolvem e investem imenso em Tiberíades, sobretudo, e também nas academias de estudos judaicas em Tzfat, ou Safed, Safed. E em Tiberíades. Infelizmente, a oposição local muçulmana e cristã é de tal ordem que aquilo não dura muito tempo, dura uns 50 anos, para além da morte dela, sim, mas enquanto ela foi viva, ela apoiou ao máximo, mas aquilo depois não teve possibilidade de seguimento porque a oposição foi muito grande. Mas, de facto, ela tinha um grande amor, e um grande, mais do que amor, um amor sagrado, digamos assim, por essas cidades, nomeadamente por Jerusalém, onde ela acabou por enterrar as ossadas do marido. Do marido, claro. Francisco, que lhe tinha pedido no leito de morte de trasladar os seus restos para Sião, para Jerusalém. Exatamente. Vamos então a Auschwitz, um dia de cada vez. Pegando aqui em algumas figuras que passam por este seu livro, o seu ensaio, um dia de cada vez, no sentido de como é dos sobreviventes, mas de qualquer das formas, algumas figuras incontornáveis, que figuras fundamentais da nossa cultura ocidental deste século XX, nomeadamente a questão da dignidade pessoal, algumas citações de Primo Levi, como por exemplo, não deixar que se reduzam estas pessoas a animais. Portanto, esta, vamos lá, dimensão quase ontológica por parte do grande escritor italiano, e por outro lado, aquilo que é, ele era um intelectual, era um químico, que justifica um pouco, se calhar, a sua sobrevivência, e depois o cidadão anónimo, o indefeso, aquele que é reduzido exatamente à nulidade absoluta. Esta sensação daquilo que lhe deu a possibilidade de investigar um campo como Auschwitz ou Bergen-Belsen, mas no caso concreto Auschwitz, depois subdividido em três campos, por questões técnicas e por questões até do aproveitamento de mão-de-obra barata, uma mão-de-obra pura e simplesmente de graça, gratuitamente mesmo. Portanto, é balizado nestes dois contrapontos que se faz a vida de Auschwitz. Portanto, se percebi a pergunta... Por um lado, é aquele homem e mulher, criança, que tenta sobreviver um dia de cada vez, e depois, por outro lado, porque perde completamente a noção da dignidade, a noção de ser humano, de ser pessoa, e depois a estruturação deste pensamento, deste estado, deste viver neste terror, neste mal absoluto, que é estruturado em texto intelectualizado por Primo Levi e até depois, mais tarde, por Hans Meyer. Bom, a verdade é que houve comportamentos muito diversos, não é? Nos campos, nós vemos depois também, por exemplo, Imre Kertész, por exemplo, sim, tem há outro. Sim, ele foi para lá, foi criança, mas teve lá poucos dias, mas depois foi para outro campo. Mas há comportamentos diferentes, de facto, mas o objetivo, de facto, dos nazis, como diz e bem, era destruir a humanidade das suas vítimas. Quer dizer, o problema é o seguinte, e nós percebemos isso muito bem, só se pode aniquilar e destruir completamente uma pessoa ou um povo se lhe retirar se passar a considerar que esse povo não é um povo com a humanidade. Eu não sei se me estou a fazer sim, a entender. Sim, claro. Quando se olha nos olhos um outro ser humano e se vê nesses olhos a humanidade que nós próprios pensamos ter e temos, não é? E temos, claro. Aí dificilmente se pode matar o outro, ou destruir o outro, assassinar o outro, dificilmente. Nós aliás, o Elie Wiesel tem um livro muito bom sobre isso, que é A Noite, que é precisamente o face-a-face entre o carrasco e a vítima, não é? E esse face-a-face torna muito mais difícil, de facto, a destruição do outro, não é? A questão do pós-nazis, primeiro, há uma questão ideológica profunda, quer dizer, que é determinante, que é os judeus não são um povo com direito à vida. Não são, são um inimigo, em primeiro lugar, mas são também um bacilo, como eles dizem muitas vezes. Portanto, não têm direito à vida, não têm direito à vida. E isso dá-lhes, digamos, o sentimento que têm direito de acabar com ela. O prisioneiro, quando chegava e descia do comboio, já não era para eles um ser humano. Podia-se fazer o que era feito, ou seja, destituí-lo assim que chegava. Porque há uma corrente, há um processo que é muito importante de se ter em conta, que é: o prisioneiro chegava, eram-lhe imediatamente confiscados todos os seus bens, era destituído imediatamente de todos os seus bens, incluindo os próprios cabelos em relação às mulheres, ou os dentes de ouro em relação a ambos, não é? Homens e mulheres, era destituído de tudo, depois era sujeito à seleção. As pessoas que tinham ainda uma possibilidade de sobreviver através do trabalho escravo eram encaminhadas para um lado, as pessoas que não tinham préstimos nenhuns e que eram a esmagadora maioria, cerca de 80%, ou seja, velhos, crianças, mulheres grávidas, doentes, etc., essas pessoas eram imediatamente encaminhadas para a morte. E, portanto, as pessoas que tinham a possibilidade, portanto, essas eram levadas, ainda por cima, eram levadas, sabe como? Em caminhões com o símbolo da Cruz Vermelha Sei, sei, sei, sei, sei para como é. não atemorizar essas pessoas. Claro, claro, claro. Havia também, normalmente quem estava na seleção eram sempre médicos, o que nos leva a pensar no, na perversidade que é de homens e mulheres que são normalmente que ju fazem o juramento de salvar vidas, eram precisamente aquelas que escolhiam quem devia morrer ou quem devia ser levado para experiências diabólicas nas pessoas, nomeadamente nas crianças gêmeas. E, portanto, essas pessoas eram levadas em caminhões com os símbolos da Cruz Vermelha, e os outros eram levados normalmente para, muitos deles, para um campo especial onde a grande indústria alemã, nomeadamente a Siemens, a IG Farben, Krupp, e a Krupp e muitos BMW, outros assim, BMW e coisas assim. exatamente, onde exploravam até à morte uma mão de obra que podia ser explorada infinitamente porque era constantemente renovada. E, portanto, podiam durar 3 meses, o que é que importa? Eram imediatamente substituídos por outros. E é preciso dizer que, nessa altura, a indústria alemã ganhou imenso dinheiro com isso. E, portanto, essas pessoas duravam o que duravam e pronto. Portanto, havia todo um processo, sistematicamente e quase cientificamente, digamos, entre aspas, posto em prática. E tudo era com seres humanos, mas esses seres humanos, de facto, eram destituídos da sua humanidade logo à partida. Mas depois, aqueles que continuavam vivos a trabalhar, seja em que é que fosse, esses homens e essas mulheres eram reduzidos pela fome em que estavam, porque todos os sobreviventes falam nisso. Todos, não há nenhum. Para eles o pior era mesmo a fome que os destruía pouco a pouco. E portanto eles acabavam por serem reduzidos, a não ser que tivessem uma imensa força de vontade ou que tivessem uma situação um bocadinho mais privilegiada, digamos assim, mas acabavam de ser reduzidos a um estado vegetal, a um estado quase animal, de procura constante e permanente, e uma obsessão permanente com encontrar qualquer coisa para as entranhas. Quer dizer, porque enfim, é difícil nós percebermos isso, porque felizmente, mesmo, enfim, num estado de pobreza grande, não, não, não Não. Enfim, não, não, não conhecemos essa situação, mas é de facto horrível. E então eram reduzidos àquilo que nos campos se chamou, não sei muito bem porquê, Pois não. mas Muçulmanização. como? A muçulmanização. A muçulmanização. Houve historiadores que disseram que isso tinha a ver, provavelmente, eventualmente, com o facto de os muçulmanos se prostrarem quando rezam, não é? Se prostrarem no chão. E, portanto, eram pessoas prostradas mentalmente e fisicamente, porque a fome, a ausência das calorias necessárias ao ser humano, destrói não só o Claro. ser humano fisicamente, mas destrói psicologicamente, não Claro. consegue raciocinar, não é? O Não. cérebro deixa de funcionar como deve ser, não é? Por isso, agora, há muitos comportamentos diferentes Mas e muito. vamos àquilo que interessa Sim. também, que também interessa muito, que é a questão mais ideológica, se quisermos, ou cultural destas questões. Alguns no seu livro, porque o primeiro campo de Dachau é feito em 1933, próximo de Munique. Portanto, há aqui uma estratégia prévia, já interiorizada, pelo menos pela clique hitleriana. Ou seja, à partida que estes homens tomam este gangue, tomam o poder, eles vão absolutizar na sociedade alemã, ou de cultura alemã, e depois não só, na Ucrânia, na Roménia, na Letónia, na Lituânia, convém também não esquecer, na Polónia, porque há um sentimento medonho, por exemplo, na Polónia, de antissemitismo, muitas vezes estas questões passam um pouco ao lado. De qualquer das formas, há todo um absorver quase por osmose que depois é estruturado numa forma de pensamento, pensamento até filosófico, por exemplo, que nos leva àquele absurdo perante a dificuldade. Agora, aqui o absurdo da afirmação é para as pessoas entenderem de facto a realidade. Quando os próprios alemães, ou os nazis, ou a SS de Reinhard Heinrich, ou coisas afins, todas estas tropas de choque começam a perceber que a bala, pura e simples, é demasiado traumática, porque ou é violenta. Babiar, por exemplo, matam-se, assassinam-se quase 40 mil pessoas em 2 dias, ou 35 mil pessoas em 2 dias, e, portanto, há aqui uma necessidade de industrializar a morte, porque há, a montante, se quisermos, no início, uma ideologia que vai sustentar de facto este comportamento. É um pouco esta ideia que depois se vai espalhar pela sociedade ou pelas sociedades afins à cultura alemã. Sim, bom, é preciso dizer que as ideias que Hitler trouxe, muitas delas, sobretudo as ideias do racismo e da diferenciação das raças em superiores, inferiores, etc., já é uma ideia do século Interiorizada, XIX sim. que era ensinada aos alunos nas faculdades, não é? Sim, claro, Nos claro. estudantes nas faculdades. No Mein Kampf. No livro A Minha Luta, que Hitler escreve em 1924, na prisão, devido a um putsch, enfim, a um atentado. Como é que é dizer? Um putsch? Sim, Portanto, foi um levantamento, uma um espécie de. levantamento que na altura faz para destituir o governo alemão. Portanto, ele está na prisão e ele já elabora uma série de ideias, embora não na sua planificação concreta, mas já elabora o seu ódio aos judeus, o seu ódio ao bolchevismo, que ele acha que é comandado pelos Pelos judeus. judeus, Claro, os judeus claro, claro. são sempre Estão lá comandados, sempre. mandam tudo. Mas, portanto, o ódio aos judeus, o ódio ao bolchevismo, o desprezo infinito que ele tem pelo parlamentarismo e pela democracia, embora ele seja eleito democraticamente, ele e os seus, não é? O Partido Nacional Socialista, que ele integra e que ele vai desenvolver. Portanto, todas essas ideias, ou digamos, toda a sua doutrina nazi, ela é forjada longos anos, ao longo dos anos, desde a Primeira Guerra. A derrota da Primeira Guerra, a derrota da Alemanha na Primeira Grande Guerra, a humilhação do Tratado de Versalhes, a grande crise económica, a Revolução de Weimar, o governo de Weimar, enfim, tudo isso, que ele odeia tudo isso, não é? Isso tudo vai fornecer, vai fazer com que Hitler seja Hitler, com que Hitler se torne o Hitler que causador da maior tragédia do século XX. Portanto, é uma lenta formação de uma ideologia que não nasce só quando ele toma o poder. Quando ele toma o poder, já tem essa ideologia. Agora, ele não toma o poder, ele é eleito. Eles são eleitos e é isso que é. E eles são eleitos e precisamente porque Hitler era um orador absolutamente extraordinário que cativava as populações com os seus gritos histéricos, mas pronto, era, enfim, era de facto um orador. Aliás, ele teoriza isso no Mein Kampf com toda a clareza. E o povo esperava um salvador, porque a situação económica e de humilhação e de etc. era tão forte que esperavam um salvador. E esse salvador foi aquele ser que era, à partida, um medíocre, que tinha uma única qualidade, que era de facto o seu qualidade, ou enfim, característica, que era o seu ódio intenso, a sua obsessão, e ao mesmo tempo o seu dom da palavra, e portanto ele cativa. Final de mais uma edição de Livros com Roma. Este foi o programa número 403, dedicado à transmissão da primeira parte da conversa com Esther Moxnick. O restante desta entrevista terá a sua transmissão reservada para a próxima semana. Marcamos assim encontro aqui na antena da Universitária. Sabe que também pode contar connosco em rum.pt. Tenha uma boa noite. Thank you. Música.